0 continue a aproximação, cheque o trem, reporte embaixo travado. Peço que nas proximidades do externo faça o cheque com a torre, porém pois estamos necessitando de checar a nossa pistola de sinalização. A torre encontra-se acima do estacionamento do aeroporto. É um container vermelho e branco, listrado vermelho e branco. Após o externo, se o tráfego puder checar, a luz será a luz verde intermitente. Acerte. Checar a luz verde intermitente, próximo ao externo. Confere. Confere, livre pouso, pista 1-0. Ventou no 20 graus, 1-0 nós, se informe o trem checado. 6200, por gentileza, se possível, fazer o teste da lanterna. 1-1-67, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera da 1-0, 1-1-67. TAM 3144, desça para 3000 pés, altímetro 1014. 3000 14, 3144. Ainda não. É um container vermelho e branco acima do estacionamento do aeroporto. Tá visual, com a luz verde piscando. Ciente, grato. TAM 3144, início em redução 1-8-0 mais, aguardando o vetor final. 180 nós, aguardando, TAM 3144. Estamos 2 milhas. Sim, está visual, então 1 milha. Salvador. Desça para o nível 0. Desça para 4000 pés. Altímetro 1014. Esquerda 020. Descendo para 4014, igual no 227. TAM 3290, uma milha para o marcador externo, torre 118, décimo 9. 1895, TAM 3290. 1863, sentido 90, autorização para. Navegação Prodiduna, reporta estabilizada. Prodiduna, reportaria estabilizada, descendo para 2000, TAM 3144. Decola da 1-0, curva à direita, subida Arbor, e após Arbor, Elefa. Controle 130, décima 8, o transponder 5165. Flex de sol que eu vi, e não a luz do canhão de luz. Ciente, grato, você tá o checkpoint aeronave nacional da 1-0, mas de qualquer forma, grato, libere a pista à direita, só linha 209. Obrigado. Salvador, boa tarde, TAM 3290. 3290, cheque o trem, vento 1-1-0 graus, 099, ajuste em Salvador, 1014, livre pouso, pista 1-0, por gentileza, cheque proximidade aí do estacionamento, a parte superior, um container vermelho e branco, a luz verde da lanterna de sinalização, o 3290, livre pouso. Livre pouso, pista 1-0, pista 1-0-4, TAM 3290. Informe como recebe a luz, o pistola sinalizadora, luz verde. Novo procedimento é LFX, e agora sobe 118, décimo 95, bom posto. 118, 95, 2230. Boa tarde. Então entendi que negativo visual, TAM 3290. Afirmo. TAM 3905, boa tarde, é o número 2 para cópia, aguarde um instante. Seguinte. Tô 55, 5, desça para 2000, pede reporte estabilidade. Direita 055, 2000, reportará estabilizado, 2DC. Tem preparando para decolagem imediata assim que autorizado. Tem, agilizando manobras após a passagem do TAM, 9657. A decolagem da pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo. Após Cogbu, conforme a carta, Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, Cogbu. Após Cogbu, direto Lapa. E após conforme o plano. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5170. Autorizado 200 para carreira. Decola da pista 10, a curva pela esquerda, Momo, Cogbu, DCT Lapa com o proposto plano de voo, 1208 e os transpondes 5170. Correto, chama para o push acionamento, trip 5447. 23, na posição 5, para o posicionamento, chamarendo o trip 5447. No 67, vento no 20 graus 099, hoje no 094, livre decolagem no 0. Livre decolagem, estou no 1-6. O portão é 08. Alfa Juliette, portão 08, tá 3290. Vera Cruz, altímetro em Salvador, no 094. Passando zona completa final, sub 118 decimal, sobe. Cada 3144. Alô? Salvador, boa tarde, azul patera de nossa vitória, 3 patera, sem reservação mais. Tente embaixo travado, 2230. Torre Salvador, está 3144, duas milhas para a Serra. O número 67, decolador 59, controlando 208. 20.8, babá. 3144, número 2 na aproximação, aguardando informação de pista livre, cheque trem. Baixo travado, está 3144. Três patrulhas, sem dimensão mais, para autorização. Cliente, aguarde um instante cópia, o 4089. Aguardando, seria a subida por isso? Inicialmente da El, a saída, aguarde a transição. Obrigado. Olha. Confirmar o 3290, gate 8? Afirmo, então 3290, gate 8, livre ingresso até lá. Cliente, livre ingresso para o 08, então 3290. Tá 3605, transcópia. Transcópia. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360, via UP Zulu 10 até Bridge. Em Bridge, UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após direto Trive e após Trive, direto Pirassununga. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5156. Autorizando São Paulo 360, eu pergunto do Zulu 10, Brindy para Zulu 16, Belo Horizonte, direto 13, direto Pirassununga. Decoladão 90, curva direita, da El, transição Motiva, controle 1208, transponder 5156, 3605. Correto, tá 3605, chama para o push, acionamento. O TAM 3605 está no 02, pronto para o pushback de acionamento. Boa tarde, Gol no 227, está a 2,3 milhas de distância. TAM 3144, vento 130 graus 109, cheque o trem, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso na DF, TAM 3144. 2230, livre na pistão. Passarete 2230, táxi autorizado, Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, passarete 2230. Azul, 4089, pronto, cópia. 4089. Autorizado, Vitória. Nível 340, via Peruísque 50 até o destino. Decola da 10, curva à direita. Subida Dael. A transição, Eudes. Eco e uniforme. Delta, Eco Serra, Eudes. Controle 120.8 e o transponder 5161. Azul, Patera de Nova, autoridade de Vitória do dia Apolim. Aqui o terceiro até o 10 com você, que seja da Eudes. Eudes, controle 208, pela 5161. 45, boa tarde. Boa. 1-2, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, tá? 3605. Toma táxi, 3605. Índia, November Alpha, cópia. Autorizado, vou local, Salvador, Salvador. Corredor Axé, 1010. Pista 1-7, decola, curva à direita. Controle. 120.8, transponder 0171, Índia November Alpha, e para o acionamento chame a torre 1895. Mantenha a separação visual com o mesmo, está autorizada a ascensão ao 035 para o lançamento para a cabeça, o Charles Michael. Está no 227, livre pouso no 0, vento 120 graus 099. Livre pouso, pista no 0. Chame a torre 1895 para o acionamento, o cotejamento está correto. Bom voo. Salve, Salvador. Boa tarde, da 3144, visota na alfa. 144, boa tarde, livre táxi de alfa. E mantenha a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, 3144. Parei para a graça no corredor, internado. Autorizado o acionamento, chama táxi, já no November Alpha. E, poderia informar o município? Ah, ok, sente. Então está autorizado Salvador, fazendo a Lagoa do Morro, inicialmente 1010, corredor Axé, decola da 17, curva à direita após. Controle 120.8, a torre 118.95 e o transponder 5110. Correto, Oscar Papa Golf, chame a torre para o acionamento, cotejamento correto, boa viagem. Direita 209.27, obrigado. Assim que o mesmo iniciar o táxi, está autorizado a prosseguir até o gate 2. Uma boa tarde. E após o início do táxi da aeronave, está autorizado 02, estamos em 144. Romeu, também de abraço, boa tarde, prossiga. Qual o setor que vai sobrevoar? Ok, só um instantinho, cópia também de Bravo. Solo, boa tarde, Luna 227. Luna 227, boa tarde. Você tem condições de ingressar na Taxi Kilo agora, com curva à esquerda? Sim, ativo. Ingressa na Kilo, Luna 227, após? Após, prossegue o táxi pelo pátio 3 e reposta para ingressar no principal. Gente, reposta para ingressar no principal, Luna 227. Fazendo a identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mari. Ajuste altímetro no 014. Para o 050, chegada à Mari com 1014, o 5240. Gol 1167, chama agora o centro Recife, 125.1, ao pé 133.25. 251-3325, obrigado, uma boa tarde. 05 para o táxi POB 137, autonomia 4 horas e 15, Altaína Galeão. Gente, tá 3605. Livre táxi à direita, no ponto de espera da 1018-95 a torre. Livre táxi à direita, ponto de espera 2953-605 a torre. Voo no 227. Observe um voo da Santos, está ingressando agora aqui na Juliette. Dê passagem à segunda aeronave. Após o senhor estar autorizado a prosseguir até o gate 9. Voo no 227. Sim, estou confirmando. Após o Airbus à nossa direita, está autorizado para nós? Afirmo. Após o Airbus que está ingressando agora no pátio, após o tráfego, prossiga até o gate 9 e nas proximidades do gate 8, fique atento à viatura FOME, está em claro? Sim, a gente foi no 27. Solo, gol 1867 para proceder acionamento, posição A10. Eu vou no 867. Fique atento a um Boeing da companhia que vai parquear no gate 9, à sua direita. Assim que o tráfego parquear, está livre o push e acionamento no gate 10 e chame para o táxi. Após o parqueamento da aeronave da companhia 99, está autorizado a chamar a táxi. São 8 metros. Tá, Índia Bravo, cópia. Autorizado, o voo local. Decolando a partir da Enrimar, 510. Após decolagem, tomará a proa norte. Controle, 120.8, torre, 1895. E o transponder 0137. O Charlie Michael Romeu, pronto lançamento. Papai, eu informo, Charlie Michael Romeu está autorizado o lançamento. Reporte para descida, o uniforme Charlie Michael Romeu. Romeu, Pantera, para descida. Reporte visual com a pista no centro do Juliette Bravo Delta. Pantera, Bravo Delta. Desliga o Charlie Michael Romeu. Vai no Pantera, Charlie Michael Romeu, frequência livre, coordenação local, bom bolo. Prazo, até a próxima. Até. Chané 6213, prossiga. Conforme, velhão. Chané 6213, aguarde um instante, cópia. Qual que é a subida prevista hoje, senhor? É a Dael Transição Montiba. Muito obrigado. Área. Azul 4089. Autorizado, puxa e acionamento, chame táxi. E o estacionamento, fazendo o pátio 089. 35447, pátio 35, para puxa e acionamento. E o 35447, livre, puxa e acionamento, no pátio 3, chame táxi. E o puxa e acionamento, chame táxi, 35447. Salvadoram, a boa tarde, da 3193, 30 de novembro, atualização 360, valeu. Gente, o TAM 3193, aguarde um instante, cópia, é o número 2. Chané 6213, cópia. Yeah. Ok, tá autorizado o Galeão, o nível 360, via LP Zulu 10, até SMAP. Após direto Lúvito e após Lúvito direto Barbacena. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva. O controle 120.8, o transponder 51.16. Venha 0, decola 10, direita da El, Motiva, uniforme Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, 208.51.16. Afirmativa, após SMAP, Lúvito, Lúvito Barbacena, correto cortejamento, chame para o push e acionamento, 6213 da Alchinela. Obrigado. Iniciando decolagem da RIMAR, tráfego a 500 pés, reporte visual com o mesmo, mantenha no 1500. Mantenha no 1500, hoje dentro da Bravo Delta. Mantenha condições visuais. Altena Trans Salvador 10014, reporte passando através do corredor internado. Está fora, solo, Sandro Gabrava. Fiz 7 Mil Bravo mantém 500 pés, aguarda transferência. Tiente, o voo no 867, livre táxi pelo pátio Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 1895, obrigado. 1867. Eu sou o Mídia Bravo, a gente está visual com a aeronave, tá? Às 9 horas do mesmo. Vai iniciar a controle direta para a Líbera. Ciente, prossegue com o controle em 119, corrijo, 120.8. Sou o Mídia Bravo. Camarada, grata, regressa. 10, curva direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5174. 3-0-0, autonomia de 4 horas e 10, alterna Brasília. Ciente, trip 5447, livre o táxi pelo pátio 3. Eu vou seguir um Boeing da Gol aqui que está taxiando pelo pátio principal. Prossiga o táxi via pátio principal e Índia. Ponto espera da 10, torre 1895, boa viagem. Segue o da Gol como número 2, pátio e Índia e ponto espera da 10, monitoring 118.95, trip 5447. O Azul 4089, é previsão para o seu pushback, mais 3 minutos. Azul 4089, pode iniciar após a passagem do colega da Gol? Após o tráfego da trip que vem na sequência, ok? O Azul 4089. Coordene com a equipe de solo. Após a aeronave da trip, e o senhor está autorizado ao pushback e acionamento e reporte para o táxi. Ok, obrigado. Após a passagem da aeronave da trip, coordenando aqui, chamarei para o táxi o 4089. Obrigado. Nada. Bravo Delta no solo aos 1-5, libera inicialmente na Quebec, aguarde para cruzar a pista para a 5. Comenta Mídia Bravo contra o Salvador. Meu Tango, Mídia Bravo, controle Salvador. Pro 47, ponto espera da 10. 547, aliás, mantém após iniciar, após o gol inicial. As aeronaves da Gol iniciando, auditoria da minha área, mantém a 10, 3547. November Alfa, linha, decola no 7, 140 graus, 10 março. Papá, uma tanque de abraço, tanque de controle. É, tu escuta, tanque de abraço, senhor. Confirme a altitude, tá mantendo? Recebo informação do modo Charlie. Tá mantendo 550 pés agora, senhor. Tá aqui próximo à Ribeira, já vai iniciar a filmagem. Tudo November, pronto, cópia. Se é November, Índia Eco. 085, direto, decola da 17 com curva direita, corredor cheio restrito inicialmente a 1000 pés, o controle 1208 e aciona 5153. No 867, 107, 1208. 208, obrigado. 90 graus tem livre decolagem, 140 com 10. 100 de decolagem, IG 90 graus. Controle ao gol, 1867. 1867, contato, radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída, água elétrica. 360, água elétrica, gol, 1867. Golfo ingressa, reporta livrando na, no pátio 4, devido ao Edson 90 transporta ali feio. Confiança B. Centro, autorizado a ascensão 035, reporte quanto para o lançamento, passando para o carro mais um. O Bravo Delta está autorizado para seguir após o Zulu 9M. 5447, 140 com a 2 e decolagem autorizada. Autorizado, decolagem da 1-0 para o 5447. India November Alpha decolou o Zulu 8, controle 1208. Sim, India November Alpha, chamaram o controle 1208. Arrumei o hotel, hotel Extreme, mantém condições lá. Para o cruzamento, chame a torre 118, decimal 95. 11895, hotel, hotel Extreme, grato. Até já. Controle, Papa Romeo, Índia, November Alpha, decolou da 107. Papa Romeo, Índia, November Alpha, controle Salvador. Mantém as condições lá. 1000 pés no corredor Axé, ajuste altímetro 10, 14. Guardando pista livre. 240. Torre Salvador, muito boa tarde ao Papa Romeo, Hotel Hotel X-Ray. Está na vertical de Interlagos para cruzamento do campo. Gente, Hotel Hotel X-Ray, reporte. Reporte 1 minuto para o cruzamento. Vai reportar 1 minuto fora, o Hotel Hotel. 3216, com a November. Autorização para Fortaleza, nível 330. RGK 3216, autorizado, Fortaleza, nível 330, via Pesulu 19, até Bangu, após conforme o plano. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5406. Ok, autorizado, Fortaleza, nível 330, Upper Zulu, 19, Bangu, microfone ao plano. Decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda, Momo, Frotti. Aciona 5406, 1208, o controle para o TAN 3216. Correto, TAN 3216, chama para o push, acionamento. Reportará quando pronto, 3216. Solo 35446, saiu, está na taxi Alfa fazendo o teste, retornará. É o 35447, prossiga o táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Bom, nós vamos prosseguir o táxi Alfa, reporte antes da Juliette, informando que temos condição de nova decolagem. Gente. Gol 1867, voa Elefa. Voa Elefa, gol 1867. Apagou, que aposta a saída da TR com livre decolagem, pistão 7, 130 graus, 10 máximo. Falou. Obrigado, senhor. Juliette, Pátio Índia, estou aí novamente em 1895. 5447 da trip. Torre, o... Pra minutos pro cruzamento. Gente, mantém a linha do litoral. Aguarda a autorização para cruzar a 28. Vai manter a linha do litoral aguardando a autorização. Serra, o hotel é X-Ray. Hotel X-Ray, tá autorizado o cruzamento? Reporte ao livrar o eixo da 28. Autorizado, vai reportar livrando. Hotel. O novembro autorizado ali, mantém no 7. Quero mais que o meu, pronto para lançamento. Gente, reporte livrando 035. Então, 219. 219, obrigado. Posso que apagou, que é o 231208, morro. 208, obrigado. Cruze Alfa, consiga ver aquilo. Viva o cruzamento da Alfa, via aquilo, parte 3, cruze parte 0. Ok, 260 seria a primária, é isso? 1288 a primária, 1260 a secundária. 288, 260, obrigado. Charlie, Mike, Romeu, reporte passando 2000 pés. Afirmativo, senhor. Gente, grato. E Mike Romeu, não há tráfego a reportar nesse setor, com esse preço de controle, tem frequência livre. 4089, mantém posição. Esqueça a porta lá. Confirme, irá prosseguir a 1000 pés para destino, o Oscar Papa Golf? Após a ilha, vamos para 1500. Gente, vai prosseguir a 1500 até o destino? Positivo. Confirme o estimado para pouso, Oscar Papa Golf? Está estimando pouso 1655. Gente. É isso aí, tá pronto para a porta? Por favor. Ok, tá autorizado Vitória da Conquista, o nível 180. A decolagem é da pista 10, primeira curva à direita, subida Arbor. Após Arbor, Elefa. E após Elefa, conforme o plano. Decola o controle 120.8 e o transponder 5410, o passarelo 2230. Agora sim, o 2230, está autorizado nível 180 para a Vitória da Conquista, decola da 10 com a primeira curva direita, perfil da Arbor Elefa e depois, conforme o plano, controle de saída no 208, 5410 no transponder, voltamos a chamar para pushback acionamento. Por enquanto, muitíssimo obrigado. O passarelo 2230, perfeito, cotejamento correto, e a gente está ciente aqui, só chamar para o push. Está pronto para posicionamento, Tantrez 216, Singiruno. Autorizado. Tantrez 216, chame táxi. Autorizado, reposição na vara, táxi 3219. Autorizado, Tantrez 193, chame táxi. Pelo novembro, decolado Salvador 225, prossegue corredor Axé, controle 120, décima 8, bom voo. 208, aqui do novembro. Azul 4089, autorizado decolagem pista 10, vento 140 graus, cono 0 nós. Decolagem pista 10 para Azul 408 nós. Papá Romeu, Hotel Tux Rei, prossegue agora via linha do litoral, a retaguarda do tráfego à sua frente e aguardando transferência. Sabe o Zoco mesmo, vai seguir. Na retaguarda, vou na transferência, hotel. Grave, senhor. Felipe 5447, ele mantém cabeceira 10. Cidade Arena Mateira 10, Felipe 5447. Exo Zulu Novembro 26, 120.8, controle. Traça por essa posição de 12 horas, 2 milhas, é um Charlie no 50, com 90 nós de ground speed. Oscar Papa Golf, é um Charlie 50. Ok, eu tenho um tráfego à vista aqui, qual é a... Tá voando no seu sentido sudoeste, né? Afirma? Negativo, ele tá agora com pro-oeste. Tá, pro-oeste? oeste. Ah, oeste, ok. Estou avisando. Salvador, o hotel Hotel X-Ray cruzou o campo, segue na sua escuta, está visual com o avião na frente. Hotel X-Ray Ciente, confirme destino Cairo Lorenzo. Afirmativo, senhora. Gente, reporte Farol da Barra. Vai reportar o hotel. Sete decola o controle 120, deixa 8 com voo. 208, passeio X-Lodge. Controle Salvador, uma boa tarde, Azul 4089, passando nível 100 pés, Zadel. Azul 4089, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, Vaileda, após 2000 pés. Olha, sobe ao nível 340, após 2000 pés, Vaileda, Azul 4089. Papagol está visual com tráfego, ultrapassando agora pela direita. Ciente. Novembro, suba para o nível 085, quando possível, estimado para pouso. Estimando pouso aos 1755, é curso do novembro. Ciente. Novembro Alfa tem frequência livre. Salvador Chiner 6213, está no 04 para pushback acionamento. Salvador Chiner 6213. Está no 04 para pushback acionamento. Colado aos 29, chame o controle em 120.8. Toma controle 1208547 da 13. Campinas, 3 horas e 53. Flexão direita, Índia Alfa, ponto espera 28 mais 5. Ajusta ao 90, 13 na viagem, então é 3193. Gente, parte da Índia, ponto espera 395, obrigado. E aí, 3 horas e 4. Passou 220, parou no 60. Boa tarde, CNH 6141, autorizado chegada bom, se desça para 4000 pés, CNH 1 na 04. Bom, se 1 na 04, 4000 pés, 04. Só confirma pra mim a alternativa? Só pessoa. Gente, taxi de alfa do ponto de espera 2895, gestão na 04, boa viagem, tá 3296. 04, 295, tá 3296. CNH 6213 pediu push? Afirma, amigo, acionamento de um motor na posição e posterior pushback. Fecha a porta para o push, estou sem estacionamento. Volta push. 5447. 5447, contato radar, suba para o nível 200, saída Momo. 200, Momo, 5447, vai ter. A turma apagou, tem frequência livre. Estamos com os pés da 1-0-3-2-1-6. Está 3-2-1-6, a linha mantém cabeceira no 0. A linha mantém no 0-3-2-1-6. Tchau 32 no meio. Após decolagem, mantenha a proa até 4 mil pés, conforme coordenação com o controle. Quem vai manter a proa até 4 mil, estou autorizado a decolagem? Afirmo, livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 na, 32 no meio. Decolagem, 32 no meio. Oi, bom dia, boa tarde, está feito, 193, bom. 3193, ali mantém cabeceira no zero. Mantém no zero, 3193. Claro. Voador, o passarelo 2230 para o pushback acionamento. Passarelo 2230, pediu push. Afirmativo, para pushback acionamento. Poderia ver o equipe de solo, chama o táxi. Chamará para o táxi 2230. Para o táxi 2362, 123 com 121 a bordo, alterna Galeão. Estamos com 3 horas e 50. Xené 62, 1-3, táxi à direita, Índia Alfa, ponto espera, 2895, ajusta 1-0, 1-3, Baviano. Índia Alfa, ponto espera, 2-3, ponto espera, chama, 2-3, bom. Estamos nessa posição agora de 11 horas, 63 milhas, com Alfa Tango 72, porém em subida ao 2-0-0. Ok, a proa ideal é 1-7-0, 63, 1-0. Gente, reporte retornando à rota 6365, está livre 3 dias. Ok. Controle, OTAN 3216, mantendo a proa. Boa tarde. Boa tarde, são 3216, contato radar, suba para o nível 330, após 4 mil pés, e está autorizado curvar à esquerda na proa de Abuco. Após 4 mil, Abuco, OTAN 3216. Então, o Alex Rey tem frequência livre. Azul 4089, chame Recife no 251, alterna no 3325. 3193, livre decolagem pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-1-9. Sendo pistão 0, vento 3193. Pronto, Chiné 62-13. Chiné 62-13, ali mantém cabeceira 1-0. Batendo 062. Xené 641, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 2-0 milhas, rumo noroeste, é um Alfa Tango 72, passando nível 080 em subida ao 2-0-0. Gente, 641, passou uma centena, agora para 4 mil. Gente, trip 5447, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 19 milhas, rumo sudoeste, é um Alfa 320, passando nível 1-0-0 em 24 mil pés. Gente, trip 5447. O trip 5447 solicita controle. Prossiga. Subvoa de possibilidade de provar umas barreiras. São 8. Controle 1208-3193, boa tarde. São 5447, mantendo a saída. Chegando 4 horas, desce para 3 mil pés, altímetro na 0-3. Está livre da restrição de altitude em pelo. Gente, 3.013, grado de altitude em pelo, é o no padrão. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3193, precisa da saída da EL, passando 2.000. TAN 3193, contato radar, suba para o nível 360, após Voileda presente. TAN 3193. Voileda, TAN 3193, obrigado. Salvador, Oxuné 6315, solicita voo atônico para evitar formações. Voe Kogbo, 6315. 6315. Trip 5447, Voe Kogbo. Está presente pro de Kogbo para o Trip 5447. Chiné 6213, vamos falar de Tritão 90, vento 190 graus, 109. Salvador, boa tarde, eu sou 3205, informação, November. 3805, November, confere, prepara da El. Transição Mote, vai aguardar. É o Mote, vai aguardar no copo. 41, após pelo descer para 2000 pés, altímetro 2093, estalite LS, rei da pistola 0, reporta estabilizado, 6141. Após pelo 2000 pés, autorizado LS, pode voar no 6141? Se na procedura tiver condições de interceptar e completar o ILS, está autorizado, 6141. Gente, pode voar o externo, está na presente, 6141? Se tiver condições de interceptar, está autorizado, número 1 na aproximação. Gente, é, vando externo, 6142000 pés, autorizado X-ray. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, 6213. 6213, contato radar, suba para o nível 360 no perfil da senda Dael. Na Dael 360, pode voar lendo, Dael? Dael autorizado, 6213. Sou de Dael, 6213. Trip 5447, voe Barreiras. Autorizado a presente para Barreiras do Trip 5447. Pode voar dona da presente, 6315, hoje, né? Sim, vim para o controle. Oxa, né? 6315, pode voar dona? Autorizado, desça para 3000 pés, 6315. 6315, descendo para 3000 na proa de dona. Tempo 140, graus 89. Está livre a decolagem para o 2230 da passarela. Gente, tá muito bravo. Vocês nomeia, suba para o nível 330, chame Recife, ou no 2685, alterna no 2545. Luno 0 até Bridge, após a Zulu 16 e segue conforme plano de voo. Na cola da pista 10, curva à direita após da El. Leda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. Aciona 5416, controle 120 decimal 8. Guarulhos 340, decolando 10 com curva à direita da El Leda Motiva. Apesolou 10, bridge, apesolou 16, prova apesolou 3, trive posse. O 5416 e 1208, o 3205. Funcionamento correto, chama pronto, acionamento pushback no 02, então 3805. Chamaremo. Chame Recife, 1251, alterno no 3325. 351, alterado no 3325, tá? 3190. Controle Salvador, muito boa tarde, gol 964, descendo para 1.0. Outro possível, a Itapa. Gola 964, autorizado chegada a Mari, voo Iduna da presente, desça para o nível 050, altímetro 9093. 050, mano Duna. Muito obrigado, boa. Celeste, 141. 141, chame a torre, 9895. 295, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, passaredo 2230. Atingindo 3.063, 15, né? Cena 6315, desça para 2.000 pés, altímetro no 0 no 3, está livre ali a LS Rei da pista no 0, reporte estabilizado. Controle estabilizado, descendo para 2.000 e LS Oxana 6315. Livre pouso no 0013, 6141, obrigado. Zona 397. Camarada, obrigado. De passaredo 2230. Passaredo 2230, boa tarde, contato radar, suba para o nível 180, após 2.000 pés, curva à direita na proa de Elefa. Ciente 2230, tá livre da restrição? Livre. Grato, obrigado. Trip 5447, sub mantém o nível 200, chame Recife no 288, alterno no 260. Ah, o 200 vai chamar Recife 1288, alternando no 260, o trip 5447. Chileme 1-4-1, solo 4-5, libere primeira direita, chame solo 1-2-1-9. Primeira direita, 2-1-9, até já. Chileme 3-1-5, passou Duna, completa aproximação, chame a torre 9-8-9-5. 2-1-9-5, 6-3-1-5, obrigado. Gol no 964, desça para 2.000 pés, que é na Gauna 03, livre das restrições. A 964 copiou o controle. Negativo, 964 se escuta agora. Desça para 2.000 pés, altímetro na 03, está livre das restrições. 1.013, livre de restrições, descendo para 2.000 pés. 964, boa. Chile 6315, México da torre? México da torre, 6315, hoje, né? Chile 6315, cheque 30 pouso, que é NH1 no 0 no 3. 30 pouso embaixo, chamado Chile 6315. Chile 6315, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 109. 120 com 10, Chile 6315, livre pouso. De November Alpha, reporte mantenha-se nos corredores, reporte rotatória. O Xenia 6203, chame Recife no 251, alterna no 3325. 251 no 3325. Eco Zulu November, chame Recife no 288, alterna no 260. 288 no 260, tudo bom. Escutando o Vitor. Plano de seu encontro ser vencido, foi feito alguma DLA? Tango Vitor Cente, autorizado Sierra November India, Charlie número nível 200-200, na cola da 17, curva à esquerda, saída Momo, Cogba, pós direto. 5157, autoresponder, 1208 é o controle. Correto, confio, Pátio. Sente estacionamento, estou sem estacionamento para táxi de decolagem 28895, gestão 9093. Salvador 3805. Estacionamento 320, boa tarde, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, QNH 1093. Chegada a mar, 060, 6320. 1 minuto, cobre. 01 mar. Autorizo mar, 6320. Mar, obrigado. Gol 2008, vou Itap. Itap 2008. 8325 da November. 3283, prepara a saída agora, né, favor da foto. Saída agora, aguardando. Para milhas, rumo oeste, é um Alfa Tango 72, passando nível 080 em subida 180. Esse é o tráfego de queso, mas não é para dar. Gostaria do 2230, informa o tráfego na sua posição agora de 10 horas, 17 milhas, rumo nordeste, é um Boeing 738, passando em nível 070, em descida 2000 pés. 72230. Não, escuta. Aero está pátio 5 e decola da 1-7. 008, desce para 3000 pés, desconsidera a restrição de altitude em TAP. QNH 1-0-3. 3000 pés, desconsiderando em TAP, e 13, 3008. Prossiga. Ciente, Papa Romeu Romeu Fica Bravo, reporte no local de sobrevoo. Passar na Bravo. Estamos no ponto 4. Já temos autorizado Salvador, Cia Novembro, Kilo Uniforme, nível 100, uma centena. Decola da 1-7, curva direita, saída arbor, transição elefa. Aciona 5424, controle 1208.